Eu vou conversar neste momento com o engenheiro Ayrton Deep, ele que é o novo diretor técnico executivo de Itaipu Binacional. Bom dia, engenheiro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Estamos à sua disposição. Diretor técnico de Itaipu. Esta diretoria técnica é aquela que cuida dos aspectos relacionados à produção, ao funcionamento da hidrelétrica binacional? Sem dúvida. Há essa responsabilidade em relação à produção de energia para o nosso país. E dentro desse contexto, nós temos aqui a área específica com a presença dos funcionários técnicos e que, na realidade, dão todas as condições no seu dia a dia de funcionamento em relação à operação, à expansão de obras, a projetos na área de engenharia, enfim, há essa responsabilidade dentro da diretoria técnica da Itaipu. Itaipu passou por vários desafios recentemente com relação à produção de energia. Por exemplo, neste momento Itaipu está completa, digamos assim, com as 20 turbinas originalmente previstas, mas existem todos os detalhes técnicos, né? Questão de manutenção, turbinas que precisam ficar paradas para trabalhos de manutenção. Tivemos até uma turbina que teve que ser desmontada recentemente devido à necessidade de recomposição de uma das estruturas. Atualmente, como é que está a usina em termos de atualização tecnológica e também quais são as prioridades aí para a área de produção de energia em Itaipu? Bem, Itaipu é uma usina hidrelétrica, portanto, o nosso insumo principal é a água proveniente do leito do nosso rio Paraná e as bacias que contribuem para a formação do reservatório aqui em Itaipu. E a produção, então, depende do abastecimento do nosso reservatório e também dos investimentos na área de manutenção das nossas 20 turbinas. E, de fato, há um projeto de avanço tecnológico dentro da Itaipu para os próximos anos, para que nós tenhamos sempre as nossas unidades geradoras com todas as condições modernas de produção da energia dentro do contexto de usina hidrelétrica no mundo inteiro. Itaipu, que inclusive superou aí marcas históricas mundiais de produção de energia, este ano de 2013 agora foi um exemplo. 2014, a gente sabe que daqui até dezembro varia muito, né? Questão até de demanda do sistema, condições de produção de energia. Este ano de 2014 começou positivo também no que toca a energia gerada por Itaipu, o volume de eletricidade já produzida? Olha, ele depende do que se considera positivo em relação à produção de energia. Ele, por exemplo, no dia de ontem, nós tivemos aí uma produção média da ordem de 11.169 megawatts, o que está dentro do contexto de produção de energia da Itaipu. E é claro que Itaipu abastece praticamente 15% do sistema integrado nacional do setor de energia elétrica, e o importante é que nós tenhamos, de fato, ao longo dos 365 dias do ano, condições de abastecer esse sistema. Portanto, há de haver um equilíbrio entre o reservatório e a produção de energia propriamente dita, para que não tenhamos em situações de desabastecimento em outros setores produtivos de usinas do território nacional, para que Itaipu possa sempre estar contribuindo. E é isso que os nossos técnicos, engenheiros, no dia a dia monitoram essa questão aqui na nossa empresa. Então, muitas vezes se fala que tem que se fazer uma produção o máximo possível das nossas unidades geradoras, mas nós temos que ter um ponto de equilíbrio na manutenção do nível do nosso reservatório e da produção propriamente dita de energia. Nós temos o diretor técnico executivo brasileiro e também o diretor técnico paraguaio. Como é que funciona esse diálogo nessa área técnica entre Brasil e Paraguai? Até porque temos metade das turbinas brasileiras, metade paraguaias. Existe a transmissão também para o setor, para o lado paraguaio da usina de Itaipu. Como é que funciona na prática, no dia a dia, essa integração entre as áreas técnicas da usina? Bem, eu assumi esta função na última segunda-feira, portanto tenho poucos dias aqui à frente da diretoria técnica da Itaipu, mas pelas informações dos nossos superintendentes aqui da diretoria técnica e também pelas informações do próprio diretor-geral, Dr. Samek, há uma integração perfeita com os nossos colegas paraguaios, especialmente aqui na diretoria técnica. No dia a dia, além da integração, existe um trabalho conjunto de todos os técnicos, desde a área de manutenção, operação, engenharia, obras. E ontem eu pude constatar na reunião da diretoria da empresa essa integração de fato nas tomadas de decisão, nos projetos, nos programas, e tenho absoluta convicção que o objetivo nosso é o mesmo, é fazer com que a empresa nacional possa cada vez mais fortalecer com qualidade a produção de energia elétrica e, ao mesmo tempo, atender os interesses do nosso país e também do Paraguai, porque essa empresa é uma empresa estratégica. Ela está na área da produção de energia e tem que haver essa integração. Então, posso afirmar, por todas as informações, todos esses anos, desde 84, referência no Brasil, no Paraguai e no mundo inteiro, não há nenhum problema em relação a essa situação. Engenheiro Ayrton Dipp, que é gaúcho, tem 63 anos, uma longa experiência nesta área técnica e assumiu agora este cargo de diretor técnico executivo em Itaipu Binacional. Ayrton Dipp, muito obrigado pela participação aqui nas ondas da CBN Foz e sucesso nesta nova empreitada. Obrigado, Guilherme, e sempre estamos à disposição.